faça um buraquinho no jardim. Pega o vingador e molha a sementinha assim. Chua, chua. Todo dia de manhã. Fala no jardim para ver uma plantinha bonita e verdinha. Vai começar a nascer. Pega, pega pra sua plantinha uma árvore ser. Pega, pega e o nosso planeta proteger. Pega, pega pra sua plantinha uma árvore ser. Pega, pega e o nosso planeta proteger. A árvore também tem vida e ajuda a gente a viver. Ela dá flores e frutas gostosas, é só colher e comer. Regue sempre sua árvore pra ela ser forte cada vez maior. A árvore acaba com a poluição e a gente respira melhor. Rega, rega pra sua plantinha uma. Tonight.